A fecheiro 99. Por favor, pensou silenciosamente, embora sem nenhuma ideia do que estava a pedir. Essa palavra também se evaporou, não deixando nada em troca. Nada aconteceu. As vozes ainda gritavam lá fora, mas não pareciam ter mais importância agora do que os gritos dos pássaros. O ar na cabana estava imóvel, mas fresco e cheio de vida, como se uma corrente de ar brincasse algures nos cantos, sem os tocar onde se encontravam, no centro do aposento. Roger sentiu a sua própria respiração relaxar, o seu coração reduzir os batimentos ainda mais. Não se lembrava ter aberto os olhos, e no entanto estavam abertos. Havia vislumbres de azul e minúsculas farpas de preto nos olhos meigos e cinzentos de Husband. As suas pestanas eram espessas e havia um pequeno inchaço na pálpebra, um tressolho quase curado. A minúscula protuberância era lisa e vermelha, desbotando de um ponto escarlate no centro para uma sucessão de tons de vermelho e rosa, como os que devem ter embelezado a aurora no dia da criação. O rosto diante dele estava esculpido com linhas que desenhavam arcos rudes do nariz à boca, que se curvavam por cima das sobrancelhas grossas e grisalhas, cada fio longo e arqueado, com a graciosidade da asa de um pássaro. Os lábios eram largos e lisos, rosa escuros. A ponta branca de um dente brilhava estranhamente duro, em contraste com a carne flácida que o abrigava. Roger permaneceu quieto, sem se mexer, admirado com a beleza do que via. A ideia de Husband como um homem aterracado, de meia-idade e de feições indefiníveis, não fazia qualquer sentido. O que ele via agora era uma emocionante singularidade, algo único e maravilhoso, insubstituível. Ocorreu-lhe que esse era o mesmo sentimento com que havia examinado o seu filho, admirando-se com a perfeição de cada minúsculo dedo do pé, a curva da bochecha e da orelha, que lhe davam um aperto no coração, a luminosidade da pele nova, que deixava a inocência interior irradiar o seu brilho. Ali estava a mesma criação, já não jovem, talvez menos inocente, no entanto não menos maravilhosa. Ele olhou para baixo e viu as suas próprias mãos ainda a agarrar as mãos mais pequenas de Husband. Uma sensação de reverência apossou-se dele, com a percepção da beleza dos seus próprios dedos, os ossos curvos do pulso e das articulações, a arrebatadora delicadeza de uma fina cicatriz vermelha atravessando a articulação do seu polegar. Husband expirou com um profundo suspiro e retirou as mãos. Roger sentiu-se momentaneamente despojado, mas em seguida sentiu a paz do aposento descer sobre si outra vez, o assombro da beleza seguido por uma sensação de profunda calmaria. Agradeço-lhe, amigo Roger, disse Husband suavemente. Não esperava receber esta graça, mas ela é bem-vinda. Roger anuiu com a cabeça mudo. Observou Husband pegar no seu casaco e vesti-lo, o rosto agora em contornos de calma determinação. Sem hesitação, o quaker levantou a tranqueta da porta e abriu-a. A multidão de homens no exterior recuou, a surpresa nos seus rostos a dar lugar imediatamente à ansiedade e à irritação. Husband ignorou a tempestade de perguntas e exortações e caminhou diretamente para um cavalo que estava amarrado a uma pequena árvore atrás da cabana. Desamarrou-o e montou-o. Só então olhou para os rostos dos seus companheiros reguladores. Vão para casa, disse ele em voz alta. Deixem este lugar. Regressem à vossa casa. Esta declaração foi recebida com um momento de abismado silêncio. e em seguida, com gritos de indignação e perplexidade. Que casa? Gritou um rapaz de barba mal aparada e ruiva. Talvez o senhor tenha uma casa para onde voltar. Eu não tenho. Husband continuou imóvel na cela, impassível diante dos protestos. Vão para casa, gritou ele outra vez. Exorto-os a voltarem para casa. Não há nada aqui a ser feito, a não ser violência. Sim, e nós vamos certamente ao encontro dela, berrou um homem entroncado, brandindo o mosquete por cima da cabeça para um coro de urros e vivas. Roger tinha seguido o husband e estava a ser completamente ignorado pelos reguladores. Permaneceu a uma curta distância a observar quando o quaker começou a afastar-se lentamente, inclinando-se da cela para gritar e gesticular para os homens que corriam e se empurravam ao seu lado. Um homem agarrou o husband pela manga do casaco e o quaker puxou as rédeas, baixando-se para ouvir, o que obviamente era um discurso apaixonado. No final, entretanto, endireitou-se na cela, abanando a cabeça e enfiou o chapéu. Não posso permanecer aqui e permitir que seja derramado sangue por causa da minha presença. Se ficarem aqui, amigos, haverá uma carnificina. Vão-se embora. Ainda estão a tempo de ir. Rogo-vos que partam. Ele já não gritava, mas o barulho em seu redor diminuíra o suficiente para as suas palavras serem ouvidas. Ergueu o rosto crispado de preocupação e viu Roger de pé na sombra de um cornizo. A tranquilidade da paz já o abandonara, mas Roger viu que o olhar de determinação ainda estava lá nos seus olhos. Eu vou-me embora, gritou ele. Suplico-vos, vão-se embora. Manobrou o cavalo com repentina determinação e instigou-o, fazendo-o trotar. Alguns homens correram atrás dele, mas depressa estacaram. Viraram-se, parecendo estupefactos e magoados, murmurando em pequenos grupos e meneando a cabeça confusos. O barulho erguia-se outra vez, uma vez que falavam todos ao mesmo tempo, discutindo, insistindo, negando. Roger virou-se e iniciou a sua marcha silenciosamente em direção ao abrigo do bosque de Aceres. Era melhor sair dali o mais rapidamente possível, agora que Husband se tinha ido embora. Alguém o agarrou pelo ombro e fê-lo girar nos calcanhares. Quem raio é você? O que disse você a Herman para o fazer ir-se embora? Um sujeito sujo, com um colete de couro esfarrapado, confrontou-o com os punhos cerrados. O homem parecia furioso, pronto para descarregar a sua frustração no objeto disponível mais próximo. Disse-lhe que o governador não quer ver ninguém ferido, se puder ser evitado, disse Roger, no que ele esperava ser um tom tranquilizador. Você vem da parte do governador? Perguntou ceticamente um homem de barba negra, examinando as roupas rústicas e sujas de Roger. Veio oferecer termos diferentes dos apresentados pelo Caldwell? Não. Roger ainda estava sob os efeitos do encontro com o husband, sentindo-se protegido das correntes de ódio e histeria que giravam em torno da cabana. Mas a paz deste encontro esvaía-se rapidamente. Outros aproximaram-se para se unirem aos interrogadores, atraídos pelo som do confronto. Não, repetiu ele mais alto. Vim avisar o husband, avisar-vos a todos. O governador quer... Foi interrompido por um coro de berros e urros, indicando que os desejos de Tryon não eram do interesse dos ali presentes. Ele olhou para o círculo de rostos, mas não viu nenhum que oferecesse qualquer espécie de tolerância, quanto menos de amizade. Encolheu os ombros e recuou um passo. Façam como acharem melhor, disse ele o mais friamente possível. O Sr. Husband deu-vos o seu melhor conselho. Eu apoio-o. Virou-se para se ir embora. Mas foi agarrado por mãos que lhe desceram sobre os ombros, forçando-o a virar-se e a encarar o olhar dos inquiridores novamente. Calma aí, rapaz, disse o homem de colete de couro. Ele ainda estava acalorado de raiva e agitação, mas os seus punhos já não estavam cerrados. Você falou com o Tryon? Não, admitiu Roger. Fui enviado. Hesitou. Deveria usar o nome de Jamie Fraser? Não, era melhor não. Isso poderia causar mais confusão ou evitá-la. Vim pedir ao Herman Husband que atravessasse o rio e descobrisse por si próprio as verdadeiras condições. Ele preferiu, em vez disso, aceitar o meu relato da situação. Vocês viram a reação dele. Isso é o que você diz. Um homem corpulento, com suíças ruivas, ergueu o queixo de forma beligerante. E por que é que alguém deveria aceitar o seu relato da situação? Ele imitou o sotaque escocês de Roger de uma forma burlesca, fazendo com que os seus companheiros se rissem. A calma que ele trouxera da cabana não o tinha deixado completamente. Roger reuniu a pouca que ainda tinha e falou serenamente. Não posso obrigá-lo a ouvir, senhor. Mas para os que têm ouvidos, ouçam isto. Olhou de um rosto para o outro e, relutantemente, um a um, eles pararam de fazer barulho, até ele ficar no centro de um círculo de homens atentos, ainda que a contragosto. As tropas do governador estão prontas e fortemente armadas. A sua voz soa-lhe estranha aos ouvidos, calma, mas de certa forma abafada, como se outra pessoa estivesse a falar a uma certa distância. Eu não vi o governador, mas ouvi a afirmação dos seus propósitos. Ele não quer derramamento de sangue, mas está determinado a tomar as medidas necessárias para dispersar esta reunião. Entretanto, se regressarem pacificamente às vossas casas, ele está disposto à clemência. Um momento de silêncio recebeu as suas palavras, interrompidas por um barulho áspero. Uma escarradela listrada de castanho do tabaco aterrou com um barulho seco na lama, junto à bota de Roger. Isto, observou o autor da provocação laconicamente, é para a clemência do governador. E isto é para ti, idiota, disse um dos seus companheiros, lançando a mão aberta para o rosto de Roger. Ele agachou-se, evitando o golpe, e lançou-se sobre o homem que cambaleou, perdeu o equilíbrio e caiu. Mas havia outros, além dele. Roger parou, punhos em riste, pronto para se defender caso fosse necessário. Não magoem, rapazes, disse o homem do colete de couro. Por enquanto, não. Ele rodeou Roger, mantendo-se afastado dos seus punhos, e examinou-o cautelosamente. Quer você tenha ou não visto o rosto de Tryon, imagino que tenha visto as suas tropas, não é? Sim. O coração de Roger batia acelerado e o sangue latejava-lhe nas têmporas. Mas, estranhamente, não sentia medo. A turba era hostil, mas não era sanguinária. Ainda não. Então, quantos homens tem o Tryon? O homem observava-o atentamente com um brilho nos olhos. O melhor era responder honestamente. A probabilidade é que já soubessem a resposta. Não havia nada que impedisse os reguladores de atravessar o Elements para confirmar a situação por si mesmos. Pouco mais de 1000, disse Roger, observando atentamente o rosto do homem. Nenhuma surpresa. Ele já sabia. Mas é uma milícia treinada, acrescentou Roger incisivamente, com um olhar para alguns reguladores que, tendo perdido o interesse em Roger, tinham retomado uma luta ali perto. E têm artilharia. Imagino que não tenham nenhuma, não é, senhor? O rosto do sujeito contraiu-se. Penso o que quiser, disse ele sucintamente. Mas pode dizer ao Tryon que temos o dobro de homens. E treinados ou não? E a sua boca torceu-se ironicamente. Estamos todos armados. Cada um com o seu mosquete. Inclinou a cabeça para trás, semicerrando os olhos contra a luz. Uma hora, não é, senhor? Perguntou ele mais suavemente. Antes disso, acho eu. Baixou o olhar, olhando Roger nos olhos. Então atravesso o rio de volta, senhor. Diga ao governador Tryon que pretendemos fazer-nos ouvir e conseguir o que queremos. Se ele ouvir e fizer o que exigimos, muito bem. Caso contrário, tocou no cabo da pistola, no seu cinto, e anuiu com a cabeça uma vez, o rosto sombrio e implacável. Roger olhou para o círculo de rostos silenciosos. Alguns tinham um ar de incerteza, mas a maioria parecia rancorosa ou abertamente rebelde. Virou-lhes as costas sem dizer nada e afastou-se, com as palavras do reverendo a sussurrar-lhe por entre as folhas, à medida que ele passava sob as árvores. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Esperava que os que tentavam merecessem o crédito. Capítulo 63. O livro 1 do cirurgião. Artigo 28. Os cirurgiões deverão manter um livro e registar cada homem que venham a ter sob os seus cuidados, a saber, o nome do homem, a companhia à qual pertence, o dia que passa aos seus cuidados e o dia em que tem alta. Deveres e normas do acampamento. Senti uma brisa fria tocar-me o rosto e estremeci, embora o dia ainda estivesse bastante quente. Tive o pensamento absurdo e repentino de que se tratava do toque fugidio de uma pena, como se o anjo da morte tivesse passado silenciosamente por mim, concentrado no seu trabalho sombrio. Disparate, disse eu em voz alta. Evan Lindsay ouviu-me. Vi-o virar a cabeça momentaneamente e depois voltar à posição original. Como todos os outros, ele não parava de olhar para o leste. As pessoas que não acreditam em telepatia nunca colocaram o pé num campo de batalha, nem serviram num exército. Algo se passa sem ser visto, de homem para homem, quando o exército está prestes a entrar em ação. O próprio ar fica carregado de sensações. Metade medo, metade ansiedade, dançavam sobre a pele e desciam pela espinha com uma urgência semelhante a um desejo ardente e repentino. Ainda nenhum mensageiro tinha chegado, mas um faloía, eu tinha a certeza. Algo acontecer a algures. Todos permaneciam apostos à espera. Senti uma necessidade urgente de mexer, de quebrar aquele feitiço. E virei-me abruptamente a fletir as mãos com a ânsia de me mover, de fazer alguma coisa. A chaleira fervera, a água estava pronta, coberta com um pedaço de linho limpo. Colocara a minha caixa de remédios sobre um toco de árvore, abri a tampa e comecei distraidamente a analisar o conteúdo outra vez, apesar de saber que tudo estava em ordem. Toquei nos frascos brilhantes, um a um. Os seus nomes, uma ladainha calmante. Atropina, beladona, láudano, pergórico, óleo de lavanda, óleo de zimbro, poejo, vulnerária e a garrafa castanha e achatada de álcool. Sempre álcool. Eu tinha um pequeno barril de álcool ainda na carroça. Um movimento chamou a minha atenção. Era Jamie. O sol atravessava as folhas e lançava faúlhas dos seus cabelos conforme ele se movia silenciosamente debaixo das árvores, curvando-se para dizer uma palavra ao ouvido de alguém, tocando um ombro, como um mágico, a dar vida às estátuas. Permanecia imóvel, com as mãos entrelaçadas nas dobras do meu avental, não querendo distraí-lo, mas desejando atrair a atenção dele. Ele movia-se com facilidade, brincando, tocando casualmente, e, no entanto, eu podia ver a tensão na sua figura. Quando fora a última vez que ele estivera com um exército à espera da ordem para atacar? Em Culloden, pensei eu, e os pelos dos meus braços arrepiaram-se, claros ao sol da primavera. Ouvi o barulho de cascos nas imediações e o estrondo de cavalos a moverem-se através do arbusto. Todos se viraram em expectativa, com os mosquetes frouxos nas mãos. Ouviu-se um arquejo e um murmúrio geral, quando o primeiro cavaleiro surgiu no campo de visão, baixando a brilhante cabeça ruiva por baixo dos galhos dos asses. Santo Deus! Exclamou Jamie suficientemente alto para ser ouvido através da clareira. O que raio é que ela está a fazer aqui? Houve uma onda de risadas dos homens que a conheciam, quebrando a tensão como fraturas no gelo. Os ombros de Jamie relaxaram apenas um pouco, mas o seu rosto estava severo quando se adiantou para ir ao encontro dela. Quando Brianna finalmente parou o seu cavalo e desmontou ao lado dele, eu também já os alcançara. O que? Comecei. Mas Jamie já estava cara a cara com a filha, a mão no braço dela, os olhos semicerrados e a falar em voz baixa, numa rápida torrente de gaélico. Lamento imenso, senhora, mas ela teve de vir. Um segundo cavalo surgiu por entre as árvores, um jovem negro com um ar pesaroso em cima. Era Joshua, o cavaleiriço de Jocasta. Não consegui impedi-la. Nem a senhora Sherston, bem tentamos. Estou a ver, disse eu. Brianna ficara ruborizada em resposta ao que quer que Jamie lhe dizia, mas não dava qualquer sinal de que iria montar de novo o cavalo e partir. Ela disse-lhe algo, também em gaélico, que eu não compreendi. E ele recuou como se tivesse sido picado por uma abelha no nariz. Ela anuiu com a cabeça energicamente uma vez, como se satisfeita com o impacto da sua declaração, e girou nos calcanhares. Depois viu-me e um largo sorriso transformou-lhe o rosto. Mamã! Abraçou-me e o seu vestido cheirava levemente a sabão, cera de abelhas e terbentina. Havia um pequeno risco de tinta azul cobalto no seu queixo. Olá, querida! De onde é que vieste? Beijei-lhe o rosto e recuei um passo, animada por a ver, apesar de tudo. Ela estava vestida de maneira muito simples, no tecido castanho rústico que usava em Reeds, mas as roupas eram novas e limpas. O seu longo cabelo ruivo estava preso numa trança na nuca e um chapéu de palha de abas largas estava pendurado atrás das costas. Hillsborough, disse ela. Uma pessoa que foi jantar à casa do Sherton ontem à noite disse-nos que a milícia tinha acampado aqui. Então eu vim. Trouxe um pouco de comida, gesticulou, indicando os alforjes cheios no seu cavalo, e algumas ervas da horta do Sherston que pensei que a mamã poderia utilizar. Oh, sim, que bom! Eu estava desconfortavelmente consciente da presença carrancuda de Jamie, algures atrás de mim, mas não me virei para olhar. Não quero parecer que não estou contente por te ver, querida, mas provavelmente vai haver luta aqui dentro de pouco tempo e... Eu sei. Ela ainda estava corada e enrubesceu ainda mais diante das minhas palavras e levou a voz ligeiramente. Não há problema, eu não vim lutar. Se tivesse vindo fazer isso, estaria de calças. Lançou um olhar por cima do meu ombro, e eu ouvi um sonoro resmungo daquela direção, seguido das gargalhadas dos irmãos Lindsay. Ela baixou a cabeça para esconder o riso e eu também não pude deixar de sorrir. Vou ficar consigo, disse ela, baixando a voz também e tocando-me no braço. Se for necessário prestar assistência depois, posso ajudar. Hesitei, mas não havia dúvida de que se realmente houvesse uma batalha, haveria feridos a tratar e um par extra de mãos seria útil. Brianna não tinha experiência em enfermagem, mas tinha conhecimento de germes e antissepsia, o que seria muito mais útil do que noções de anatomia e fisiologia. Bri ergueu a cabeça. O seu olhar dardejou pelos homens que aguardavam na sombra dos ácers, à procura. Onde é que está o Roger? Perguntou ela com a voz baixa, mas audível. Está bem, assegurei-lhe, esperando que fosse verdade. O Jamie enviou-o ao outro lado do rio hoje de manhã, com uma bandeira de tréguas, a ver se trazia o Herman Husband para conversar com o governador. Ele está lá? A sua voz ergueu-se involuntariamente. Em seguida baixou-a embaraçada. Com o inimigo? Se é que essa é a palavra certa para eles. Ele vai voltar. Jamie parou ao meu lado, olhando com desagrado para a filha, mas obviamente resignado com a sua presença. Não te preocupes, rapariga. Ninguém o perturbará sob uma bandeira de tréguas. Bri ergueu a cabeça, olhando o mais longe que conseguiu à distância, na direção do rio. O seu rosto fechara-se, pálido de apreensão. Uma bandeira de tréguas vai ajudá-lo se ele ainda lá estiver quando o tiroteio começar? A resposta a isto, que ela obviamente conhecia, era provavelmente não. Também Jamie o sabia. Mas não se deu ao trabalho de responder nem de dizer que talvez não chegassem a um confronto. O ar estava pesado de expectativa, ácido com o cheiro de pólvora entornada e suor nervoso. Ele vai voltar, repetiu Jamie, embora num tom mais brando. Tocou a face de Bri, alisando para trás uma madeixa de cabelo solta. Prometo-te, rapariga, ele vai ficar bem. O ar de apreensão diminuiu um pouco quando ela examinou o rosto do pai. Pareceu encontrar algum consolo ali, pois um pouco de tensão dissipou-se e ela anuiu com a cabeça. Jamie inclinou-se para a frente e beijou-lhe a testa. Depois afastou-se para falar com Rob Burns.